Capítulo 3. Arrependa-se para ver. Os cristãos, em sua grande maioria, arrependem-se o suficiente para ser perdoados, mas não o suficiente para ver o reino. Israel esperava que seu Messias viesse como rei que governaria sobre todos os outros, e ele veio exatamente dessa forma. No entanto, a compreensão falha da grandeza de seu reino não lhes permitiu entender como Cristo poderia nascer sem fanfarra terrena e tornar-se servo de todos. Eles esperavam que Jesus governasse com mão de ferro. Assim conseguiriam vingar-se de todos os que o oprimiram ao longo das eras. Mal sabiam que a vingança deles não seria direcionada aos inimigos de Israel da forma que seria em relação aos inimigos do homem, o pecado, o demônio e suas obras, e as atitudes farisaicas fomentadas pela religião. Jesus, o Messias, veio, cheio de surpresas. Apenas contrito de coração poderia aguentar a sua forma inortodoxa de agir, sem ficar ofendido. O propósito do Senhor foi revelado em sua mensagem primordial: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Bem, há algo que os pegou totalmente desprevenidos. Ele trouxe o mundo dele com ele. Mais que apenas lágrimas. O arrependimento representa muito mais que lamentar o pecado ou dar as costas a ele para seguir a Deus. Na verdade, dar-lhe as costas para seguir na direção de Deus é mais o resultado do verdadeiro arrependimento que o ato em si. Arrependimento quer dizer que você muda a sua forma de pensar. E é só pela mudança de nossa forma de pensar que podemos descobrir o foco do ministério de Jesus, o reino. Esse mandato celestial não diz respeito a apenas ter pensamentos felizes, e ele só pode ser obedecido por aqueles que se rendem à graça de Deus. A mente renovada é o resultado de um coração que se rendeu ao Senhor. Uma mudança radical de atitude. O arrependimento muitas vezes é definido como uma mudança radical de atitude. Isso implica seguir em um caminho e mudar radicalmente de direção. As Escrituras ilustram esse comportamento da seguinte maneira: arrependimento de atos que conduzem à morte, fé em Deus. A fé, portanto, é tanto a coroa quanto a capacitadora do arrependimento. Essa ordem tem sido pregada de maneira firme nos últimos anos. Há muita necessidade dessa mudança. No momento, o pecado escondido é o calcanhar de Aquiles da igreja. Ele nos impede de alcançar a pureza que gera ousadia e grande fé. Contudo, por mais nobre que esse objetivo seja, a mensagem tem ficado muito aquém do que se espera. Deus quer fazer mais que só nos tirar do vermelho. Ele quer que tenhamos saldo positivo. O arrependimento não está completo até que anteveja o reino de Deus. Colaboradores de Cristo, o foco do arrependimento é a mudança de nossa forma de pensar, até que a presença do reino de Deus encha nossa consciência. A tentativa do inimigo de ancorar nossas afeições nas coisas visíveis é facilmente derrotada quando nosso coração está consciente da presença do mundo do Senhor. Essa consciência ajuda-nos na tarefa de sermos colaboradores de Cristo, destruindo as obras do demônio. Se o reino é aqui e agora, então temos de reconhecer que ele está no reino que não se vê. Todavia, está a nosso alcance. Paulo disse que o reino que não se vê é eterno, ao passo que o que vemos é apenas temporal. A Nicodemos, Jesus disse que era preciso nascer de novo para ver o reino. Somente pelo arrependimento pode-se perceber o que não é visto. Foi como se ele dissesse: se você não mudar a forma pela qual percebe as coisas, passará o resto da vida achando que o que vê é a realidade superior. Sem mudança na forma de pensar, você jamais verá o mundo que está bem diante de você. Esse é o meu mundo, capaz de realizar todos os sonhos que você já teve. Eu o trouxe comigo. Tudo que Jesus fez em sua vida e ministério, ele o fez retirando dessa realidade superior, vivendo a partir do que não se vê. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-la é a glória dos reis. Algumas coisas só são descobertas pelos que se sentem desesperados. Essa atitude do reino, altamente valorizada, é o que marca o coração do verdadeiro soberano dos reis. O Deus que pôs ouro nas rochas trouxe o seu reino consigo, mas o deixou oculto de nossa vista. Paulo tratou desse assunto em sua carta aos Colossenses. Ali, ele nos informa que Deus escondeu nossa vida em Cristo. Onde ele está? Assentado à direita do Pai nas regiões celestiais. Nossa vida abundante está escondida nos domínios do reino, e somente a fé pode retirá-la desse manancial, o domínio do reino. Examine a palavra reino. Ela refere-se ao domínio do rei, implicando autoridade e senhorio. Jesus veio oferecer os benefícios de seu mundo a todos os que se rendem ao seu governo. Os benefícios de seu governo foram ilustrados por intermédio de suas obras de perdão, libertação e cura. A vida cristã está subordinada a este objetivo, verbalizado na oração modelo do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seu domínio é percebido quando o que acontece aqui é como no céu. Trataremos de forma mais detalhada esse assunto no capítulo 4. O maior sermão de todos. Em Mateus, capítulo 4, Jesus proclamou primeiro a mensagem de arrependimento. As pessoas vinham de todos os cantos, trazendo os doentes, os atormentados e os deficientes, e Jesus curou todos eles. Depois dos milagres, ele fez o mais famoso sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte. É importante lembrar que esse grupo de pessoas acabara de ver Jesus curar todos os tipos de doença e operar libertações divinas. Seria possível que Jesus, em vez de dar a ordem sobre a nova forma de pensar, estivesse realmente identificando a transformação de coração que eles tinham acabado de experimentar? Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como você descreveria as pessoas que deixaram as cidades por vários dias e viajaram grandes distâncias a pé, abandonando tudo, só para seguir Jesus a um lugar deserto? Ali ele faria o que elas achavam ser impossível. O anseio de seu coração extraiu uma realidade do coração de Deus, algo que elas nem sabiam que existia. A condição dessas pessoas pode ser encontrada nas bem-aventuranças? Acho que sim. Chamam-as de pobres em espírito. E Jesus, por meio da cura e da libertação, deu-lhes a manifestação prometida do reino. Aos milagres seguiu-se o Sermão do Monte, pois era comum que ele ensinasse para explicar o que acabara de fazer. Nesse caso, a presença real do Espírito sobre Jesus estimulou as pessoas a sentir fome por Deus. Essa fome trouxe-lhes uma mudança de atitude e, antes que fosse reconhecida como tal, deu-lhes uma nova perspectiva com a qual não estavam acostumadas. Sem nenhum esforço para a transformação, elas mudaram. Como? O reino veio na presença do Espírito de Deus e elas perceberam, pois ansiavam por essa presença. Para essas pessoas, não importava se Jesus estava fazendo milagres ou um novo sermão, elas tinham de estar onde ele estava. A fome nos humilha. A fome por Deus acarreta a humilhação suprema, e ele os exaltou no devido tempo, com gosto pelo domínio do Senhor. O Sermão do Monte é um tratado sobre o reino. Nele, Jesus revela as atitudes que ajudam seus seguidores a acessar o mundo que não podemos ver. Por sermos cidadãos do céu, essas atitudes são formadas em nós para que possamos aprender, ou melhor, apreender, tudo o que o seu reino tem disponível. As bem-aventuranças são realmente lentes através do qual se pode ver o reino. O arrependimento envolve assumir a mente de Cristo, conforme revelada nos versículos desse sermão. Jesus as poderia ter apresentado da seguinte maneira: é a isso que se assemelha a mente arrependida. Por favor, observe a felicidade dos cidadãos do mundo do Senhor, os que ainda não estão no céu. Bem-aventurado significa feliz. A seguir, apresento uma paráfrase de Mateus 5, versos 3 a 12. Verso 3: você é feliz se for pobre em espírito, pois seu é o reino dos céus. Verso 4: você é feliz se chorar, pois será consolado. Verso 5: você é feliz se for humilde, pois herdará a terra. Verso 6: você é feliz se tiver fome e sede de justiça, pois será satisfeito. Verso 7: você é feliz se for misericordioso, pois obterá misericórdia. Verso 8: você é feliz se for puro de coração, pois verá a Deus. Verso 9: você é feliz se for pacificador, pois será chamado filho de Deus. Verso 10: você é feliz se for perseguido por causa da justiça, pois seu é o reino dos céus. Verso 11: você é feliz se por minha causa for insultado e perseguido, e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Verso 12: alegre-se e regozije-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Examine o resultado prometido para cada nova atitude: receber o reino, ser confortado, obter misericórdia, ver a Deus, etc. Por que é importante reconhecer isso? Porque muitos abordam os ensinamentos de Jesus como uma nova forma de lei. Para a maioria das pessoas, ele apresentou apenas um novo conjunto de regras. Graça é distinta de lei, uma vez que o benefício vem antes da obediência. Os mandamentos do Senhor, sob a graça, vêm totalmente equipados com a habilidade para ser postos em prática por aqueles que ouvem com o coração. A graça capacita-nos para aquilo que ela ordena. Domínio realizado. O mundo que não se vê tem influência sobre o visível. Se as pessoas de Deus não buscam alcançar o reino que está à mão, o reino das trevas exibirá suas habilidades para influenciar. As boas novas são que o Senhor, como Rei, domina sobre tudo que existe. Jesus ilustrou essa realidade em Mateus 12, 28, dizendo: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Há duas coisas que temos de observar e trataremos delas detalhadamente em outros trechos deste livro. Primeiro, Jesus trabalhava apenas por intermédio do Espírito de Deus. Segundo, o reino de Deus vinha sobre todo aquele que era libertado. Jesus fez dois mundos entrar em colisão: o mundo das trevas e o mundo da luz. As trevas sempre dão lugar à luz. E assim, quando o domínio de Deus foi liberado por meio de Jesus para o homem, este foi libertado, movendo-se por pura convicção. Essa mesma colisão entre luz e trevas acontece quando o doente é curado. Walter tivera dois derrames no ano anterior e isso deixou o lado direito do seu corpo sem sensibilidade. Ele me mostrou uma queimadura horrorosa em seu braço, acidente que aconteceu porque não sentiu que estava sendo queimado. A convicção, uma das palavras para detectar a fé, começou a arder em meu coração. Enquanto ele ainda falava, comecei a orar por ele com a minha mão sobre o seu ombro. Tinha de fazer isso rapidamente. Tomar a consciência do reino no qual não há embotamento dos sentidos. Não queria saber quão severo o seu problema era. A minha oração foi mais ou menos assim: Pai, essa ideia foi do Senhor. O Senhor nos ordenou que orássemos para que as coisas aqui fossem como no céu. E sei que não existe embotamento dos sentidos ali. Assim aqui também não deveria haver. Portanto, ordeno, em nome de Jesus, que as extremidades dos nervos deste homem voltem à vida. Ordeno a restauração plena dos sentidos nesse corpo. Logo que comecei a orar, Walter disse que sentiu a minha mão sobre seu ombro e conseguia até mesmo sentir o tecido da minha camisa com a mão direita. O mundo começou a entrar em colisão com o mundo do embotamento dos sentidos, e todo esse embotamento se foi. A fé é a chave para descobrir a natureza superior do reino que não se vê. É o dom de Deus, existente ali que necessita ser desvelado. No capítulo seguinte, aprenderemos como a fé trata o que não se vê e abre espaço para a invasão do céu.